amigos ouvintes, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 6 de Abril, de quarta-feira de 2011. O programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, vamos passar à nossa receita de hoje, que é bastante simples, é salada de frutas com iogurte. Amigo ouvinte, pega em vários tipos de fruta, a fruta que mais gostar, a que quiser, corta aos quadrados, em bocados, portanto, coloca dentro de um recipiente, amigo ouvinte, e depois coloca, não coloca açúcar, coloca 2 a 3 iogurtes, que os que quiser, os que preferir, os que mais gostar, coloca por cima da fruta, mexe bem mexido e leva ao frigorífico durante hora e meia a 2 horas. Amigo ouvinte, digo-lhe que agora, com este tempo que já está a começar a aquecer, a ficar mais quentinho, é uma sobremesa que sabe muito bem. É fresquinha, é mesmo muito boa. Recomendo vivamente a fazê-la. E assim, com esta receita, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar na próxima semana para mais duas emissões do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos aqui na sua Rádio Antena. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima semana para si, um ótimo fim de semana e até lá. Boa tarde.